É o número 2 para pouso. Guardando pistoleiro 6702. Ilhéus, na frequência 120, décima 1. Do Maceió, aguarde cópia da autorização 350, previsto Arão, transição Melim. Arão, Melim, gato. O objeto do Maceió em 4 anos, chave o centro Brasil. Chave o centro Brasil agora em 1255, o objeto 6709. Fire 491, the ground, that's 42, contact now, ground, 121, this morning. 121, this morning, today. Sim. Zero, prossegue Juliette, portão 612, gol 600. Juliette 612, no 600. 1806, pista livre, autorizada a decolagem, vento 250 graus no 4 nós. Livre decolagem do 281806. Eco Taxway. BP 5491, after traffic taxing to the holding point runway 28, clear to join Taxway Alpha, then Juliet to remote area. Alpha Juliet, we want to hear after traffic 5491. Ajustado no 013, a parte estabilizada no Zulu 28, 328. 3192, reautorizado nível 050. Reautorizado nível 050, tá? 3192. Objeto 6702, pista livre autorizada, pouso, vento 250 graus no 4, nós ajuste altímetro no 013, fique atento aos últimos 90 metros, fechado, David Dobra. Pouso autorizado, com 1003, atento aos 90 metros, 6702. 1806, decola 43, controle 119, decimal 35. 1935, 806. Mike Charlie Alpha, sorri. Beleza, Hacker. 205 para 180, informação Romeo. Bono 780, sua notificação autorizada chegada CARI. Desce e mantenha nível 100, Bono 780. Uma CV na chegada cara e gol no 780. Controle Salvador, gol 1806, passando 2500. That's right, stand by 30 seconds to initial the takeoff. Roger, 30 seconds, excelente, to be ready. Contato radar 7 milhas sudoeste da posição Coral, mantenha nível 100. 1-1-0, reposta ideal de descida, Babatango, Juliette, Bravo Delta. O Juliette, Bravo Delta, está no ponto ideal. Possibilidade de a Pro BOR, inserções 1-7, quando mais próximo? Cliente, Juliette, Bravo Delta, só corrigindo, 7 milhas, sudeste da posição Coral. Bravo Delta no ideal. Cliente, Babatango, Juliette, Bravo Delta, desse mantém a nível 050. 050, autoriza a prova, VOR? Autorização, aguarde. Quadranta 3661. Romeu Alfa, Bravo Victor, corrigindo. Vê se mantém a restrito nível 100, Alfa Bravo Victor. 100, Bravo Victor. Controle, o gol 1806. Na saída Aron Transão Melim. Restrito então no 190, gol 806. Mike Charlie Alpha Airborne at 46, contact now Salvador Push Control 119 decimal 35. Roger, we'll contact Salvador Patrick Control 119 at 35, have a good day, sir. Charlie Alpha. Good day. Cari, Papatango, Juliette, Bravo Delta, e após será coordenado a pista 1-7, Juliette, Bravo Delta. Positivo, chegada Cari. Parou Mama Patrol Control, good afternoon. Papa Tango Mike, Charlie Alpha, passing 800 feet on Mama da Patria. Da Pátio 1. Ok, manda pra Jantan após ingresso no Pátio 3, antes do Pátio principal lá chamar, né? 702. Mario 240, Mama da Patria, I will transition, now turning right. Mike, Charlie Alpha. Papa Tango Mike, Charlie Alpha, turning right now. Mama da Patria, Alvo Transition, Mike Charlie Alpha. Tony, right now, Mama da Patria, Alvo Transition, Mike Charlie Alpha. Trolhão, 328, estabilizado LF, Zulu da 28. Bono 328, completo final ILS, chame Tony 1 no 8.6. 86 Torre, Bono 328. Bono 3192, reduz a velocidade para 200 nós, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 3, reporte estabilizado. Descida para 2000, ajustada no 03, reduzindo para 2009, está 3192. Força aérea 2733, informa o tráfego. Na posição de 10 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível, cruzando nível 130 para nível 100, um Charlie 525. Força aérea 2733. Ok, força aérea 2733, que é, vamos lá. Papa Romeu Alfa Bravo Victor, informa o tráfego. 2 horas, meia dúzia de milhas, mantendo o nível 090, rumo nordeste, é um Charlie 208 da Força Aérea. Eu, Bravo Victor. Dan 3661, no chame pronto, cópia. Tá pronto pra cópia, Dan 3661. 3661, autorizado Ilhéus, nível 220. Decola da pista 28, mantém proa até cruzar 3000 pés. Após curva esquerda, subida gole até a posição Eval. Após Eval, direto Ilhéus. Controle 119, decimal 35, na zona 5574, tem 3661. Aprovado 220 para Ilhéus. Decola da 28, mantém proa até 3000. Após curva esquerda, perfil da gole Eval, após direto Ilhéus. 1935, controle do 5574, transponder, tem 3661. Correto, chame pronto táxi, 3661. Porta Aratã 3661. Bono 924, cópia. Na sua escuta. Bono 924, Maceió 350 aprovado, Eperuísco 58. Decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3000 pés. Após curva direita, subida Aron, transição Melim. O controle 119, decimal 35, aciona 5570. Bono 924. Autorizado, Maceió 350, Operuísque 58, decola, mantenha proa 3000, curva direita, Arão, Melim, 1935, aciona 5570, gol na 924. Vem pronto no 5, pushback, acionamento, 924. Chamará. Para o táxi, o TAN 3834, 155 a bordo, 3 horas, Teresina. Táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 1, 98, decimal 6, bom voo 3834. De Alfa, 186, muito obrigado, bom dia. Nova, Patango, Vitor Fox, Fox. Patango, Vitor Fox, Fox, prossiga. Vitor Fox, Fox, decolou de Salvador para Alagoinhas, com sobrevoo em Candeias, Camaçari e Feira de Santana. Tá passando mil para a onda de 500 pés. Sempre o Patango Vitor Fox Fox, mantenha corredor a Sé, 1500 pés, reposte no farol da barra. Corredor a Sé, onda 1500 pés, reportará a farol da barra, Vitor Fox Fox. Tem condições de aprovar direto para Ibe, o Fox Fox Fox? Controle 119, decimal 35, aciona 5544. Então no 402. Volta na 24 para Ipe, Vitor Fox Fox. 28, manterá a proa até 3000 pés, após curva esquerda, setar o perfil gole Eval, após Eval Ildis. Controle 1 no lado decimal 35, transponder 5544. Regimento correto no portão 2, chame pronto para o pushback acionamento, 3173. Ciente, estamos prontos para o pushback acionamento, 3173. Autorizado, chame táxi, 3173. Autorizado, TAN 3173. Solo, passarelo 2230. Pronto, cópia, passarelo 2230. Tá pronto, cópia, pushback. 180 para a vitória da conquista, decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3000 pés, após curva esquerda, subida gole até Val, 2, Val direto. Controle 1, 99, decimal 35, aciona 5550, passaredo 2230. Autorizado 80 para a conquista, decolar 28, mantenha a prova até 3000, ataque curva esquerda, perfil da Guarda Val. Passo direto conquista, 1935, controle 5550 no transponder, passaredo 2230. Está pronto na 1-2 para pushback acionamento. O cotejamento correto, aguarde para iniciar pushback acionamento, passaredo 2230. Aguarde. Táxi, está 3661. 3661 no livre, inicial táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Com gentileza, confirme o VAB. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, estamos com aí com 70220 alterna Aracaju. 220 Aracaju, 70 a bordo, no ponto de espera da 28, torre 28, meia, bom voo, 3661. Ponto de espera da 28, 18,6, torre, então 3661. Solo passarendo 2230, por gentileza, solicita coordenada de colagem da 17. Está corrigindo, Papatão Quilo Quebec Serra, informo que o tráfego está mantendo 1000 pés. Papatão Quilo Quebec Serra. Serra, certo. Papatão Victor Fox Fox, informo, corrigindo, mantenha 1000 pés. Temos tráfego a 1500. Mantendo o domínio 1000 pés, se possível, botará a proa de Candeias, Victor Fox Fox. Seguinte, autorizado voar direto Candeia, Sabatango Victor Fox Fox. Seguinte, autorizado Candeia Victor Fox Fox. Papa Romeu Alfa, Bravo Victor, reduz a velocidade para 1.80 nós, desça para nível 050. 180 nós, 050, Bravo Victor. Bravo Zulu, para voo local, corredor Sé, até correção Valença, pela Checa Capreta. Qual o horário, Julieta Tango Zulu? Eu tô agora para 00, ou 1-0. Ok, 17-10, ciente. Aguarde, coordenação, ainda não passou o plano no sistema. O Julieta Tango Zulu. Zulu. Até 9660, Petrolina, uma centena, guarde cópia. Confirme o estacionamento. Engar da Baeté, próximo ao pátio 5, senhor. Gente, pista para a decolagem? 1-0. E a pista em uso é 2-8, a Baeté 9660, sente, aguarde cópia. Sim, possibilidade da 2-8, então, ok. Passarinho 2230, está pronto para o táxi. Tem 23 a bordo, 3 horas de automobilia, até nossa Salvador. 223 a bordo, 3 horas de autonomia, táxi via Lima, Mike, quando na Quebec, chama a Torre 198.6. Passarinho 2230. Gente, via Lima e Mike, quando na Quebec, 186, grato, 2230. 3173, solicita instruções de táxi. 171 a bordo, 4 horas e 30, alternando o Galeão. 089, boa tarde, ponto de espera, pista 28. Azul 4089, uma boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Tá 3192 no solo, aos 5, 5, 1, 2, 1, 9, mantendo a posição. 319, 3192. Confirmando, ao livrar, mantém a posição, chama 2192. Livrou, tá 3192. Primeira mensagem truncada. E aguarde com o pushback acionamento, gol no 924. Vai dar lá. Solo, bom dia, tá no 3192. Gol 328, ingressa pátio 1 no portão 3, gol no 328. Pátio 1 no portão 3, 328. Gol 3192, boa tarde, mantenha a posição, aguarde para ingressar táxi e alfa. Aguarde para ingressar alfa, tá no 3192. Agora instruções para a prova, posição Jona. Mil pés no corredor Axé para Valença, decola da pista 17, curva direita, para ingresso corredor Axé, controle 119.35, aciona 0253, o corrigindo, 0153, o Julieta Tango Zulu. Ok, automativo, autorizado conforme Valença, mil pés, sobre corredor Axé, a decolagem curva à direita, antena mil pés, 0153 é o transponder, o Julieta Tango Zulu. Ok, corrige o transponder para 0253, qual o PLB? 02, 02 a bordo, chame torre 1 no 8.6 para iniciar acionamento e táxi, Julieta Tango Zulu. Azulu. Fala, Salvador, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Passarei do 2232, mantenha a taxi Delta guardando para ingresso, 2230. Automativo, tá apontando a Quebec, conforme instruído, aguardando, passarei o 2230. Fechou. Firme. Boa tarde, conforme o Whisky Bravo. Whisky Bravo, Whisky Maceió, aguarde cópia da autorização, qual nível? 290, confirme estacionamento e a pista para decolagem. Gente, a subida prevista é Aron, transição, Melim, aguarde cópia, Whisky Bravo, Whisky. Aron, Melim, aguardado. 392, continua. 3192, ingressa Alfa, chama para ingresso Pati 1. Alfa, chama para ingresso, 3192. Solo Salvador, trip 5489. 5489, Vitória da Conquista, aguarde cópia da autorização, prevista gole até Val, após direto. Programar a gola e voo, água na sua para a cobra, 5489, só que se estão no 60, a Vitória da Conquista. 60, ciente. Falou, tem alguma previsão para o gol 924? Autorizado, 924, chame táxi. Chamar agora o táxi. Autorizado, a gente alinhar e manter na 17? Negativo, nós estamos com tráfego agora na curta final para a pista 17, manter a posição. Afirmativo, tá batendo posição, só uma pergunta, obrigado. 8-6, obrigado, até daqui a pouco, 780. Abatango Victor Fox Fox, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, e forma estimado para Alagoinhas, Victor Fox Fox. Em Alagoinhas, mais 45 minutos, Victor Fox Fox. Subindo. Entendido, mais 45 minutos, Victor Fox Fox. Assim, mas o Victor Fox Fox, como se o... Do plano de voo, irá fazer sobrevoo em Candeias, Camaçari, Pereira Santana e após prosseguirá para Alagoas. Guarde para acionamento no pátio 4. 0 para Natal, aguarde cópia, gol no 600, previsto Aron, transição de par. Ok, aguardar. 050, de Papatango, Juliette, Bravo, Delta. Papatango Juliette Bravo Delta, desça para 3 no 10, ajustando 0 no 3. 3000, 1 no 0, 1 no 3. Continua a proa de câmbio, pode aprovar, dar presente o VOR. Mantenha a proa de CARI, vai ingressar na chegada CARI e após vai circular para pouso 1 no 7, Juliette Bravo Delta. Dá presente, propõe mudança. Prosseguindo visual, o de Papatango Juliette Bravo Delta. 192. 3-0, irá manter a posição ainda na Taxiway Quebec, aguardando para ingresso, devido a sequenciamento de tráfego, cabeceira 28, o mesmo perfil de saída CL que já estava anteriormente, já coordenado aqui para a decolagem de 4 horas, tem? Afirmativo, a possibilidade de a gente manter alinhado, aguardar alinhado no 7, senhor. Tango Juliette, Bravo Delta, plano modificado 1700, desça para nível para 3.500 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 3, dá presente, vai cruzar a final da pista 28 a 3.500 pés, Juliette, Bravo Delta. Positivo, presente, cruzar, pode aprovar o aeródromo, dá presente ou vai manter para o Odicari, descendo para 3.500. Pista para decolagem. O controle 1 no 9.35 aciona 5576, vai ter 9660. Ciente autorizado, uma centena, Momo Alvo, após direto Petrolina, 19935, 5576 no transponder, aguardando a pista para a decolagem, a baixa é 9660. Procedimento correto, aguarde, informe quando pronto para acionamento, 9660. Aqui no céu, pronto para acionamento, aguardando só a informação da pista. Devido ao fluxo do tráfego no momento, está um pouco intenso, aguarde autorização para acionamento, 9660. Estiva aguardando, senhor. 2, Xandu Celso, Recife, 2545, Ouro, 7, 9, 2. Está 2, 8. 3566, uma boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo ponto de espera da 28, aguardando 3566. Boa. Gol 1780, solo ao 02, livre à esquerda, mantenha a posição e chame solo, 121, decimal 9. Esquerda, mantém a posição, 219, 1780. Negativo. Bem, prossiga com as suas visuais, descida até 2500 pés, altímetro 1012. 2500, 1012, Juliette Bravo Delta. Só quando visual com tráfego, Juliette Bravo Delta. Vai acusar quando visual com tráfego, Papatango Juliette Bravo Delta. Fui LS, o Alfa Bravo Vitor. Tá, Romeu Alfa Bravo Vitor, complexo final ILS, pista 28. Chame agora a Torre Salvador, em 18.62. 862, Bravo Vitor. 3193, desça para o nível 040. 040, 3193. Bravo Whisky. Manda aí, meu chapa. Whisky Bravo Whisky, Maceió 290, via Euter Whisky 58, decolagem pista 28, subida Aron, transição Melim, controle 119, decimal 35, aciona 5022, Whisky Bravo Whisky. Autorizou conforme 29, Euter Whisky 58, zumbidos com mais, a saída Aron, transição Melim, 35, transporte 5022, a torre, o 14. Protegeu o Bravo Whisky, a restrição na sua subida após a decolagem deverá manter proa até cruzar 3 mil pés. Após 3 mil pés, perfil da Aron Transição Melim com curva direita. Whisky Bravo Whisky aguarde autorização do acionamento. Você vai tomar posteriormente do acionamento, restrição proa até 3 mil pés. Eu estive aguardo chamada de acionamento. Whisky Bravo Whisky. Pronto ainda, vamos chamar isso para o acionamento. Obrigado. Salve Salvador, boa tarde, Golo 780, mantendo posição na Delta. 780, após tráfego passando à sua frente, ingressa Alfa e prossegue portão 4. Alfa, portão 4, obrigado, 780. 89, contato radar na decolagem, suba para o nível 320, saída Gole, transição. Corrigindo, saída Gole e vão após Ildis, radar 4089. Gole, Eval, Eudes. Mantém a proa até 3 mil? Liberado para prosseguir com curva à esquerda, Gole. Gole, negativo, obrigado. Contra, Salvador, bom dia. Gol 1697, passa 190 para 160, ciente da informação CIA. Gente, Bravo Delta, prossiga agora com proa de rotatória. Condições de prosseguir? Afirmativo, já vai prosseguir na rotatória. Gente, aturando a rotatória, já visual com o tráfego na pista 1-0, correção 2-8. Negativo, já está ingressando no continente o Guilherme Bravo Delta. Gente, prossiga a rotatória, chama agora a Torre Salvador no 8.62. Guilherme Bravo Delta. Gol no 697, acionando a identificação, autorizado chegada e PIT desce até o nível 050. PIT desce para o 050, 697. 3000, após curvando a direita no perfil MOMA até a posição Albo, livre o acionamento, chame para iniciar o táxi e prosseguir até o ponto de espera da 28, vai ter 9660. 9660. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Está seguindo para a rotatória, o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta irá manter espera sobre a rotatória, 1500 pés, aguardando instruções para prosseguir final pista 17. Positivo, Juliette Bravo Delta. Alfa, Bravo Vitor, no solo ao 06, livre à esquerda, mantém a posição, chama o solo 121, decimal 9. 219, Bravo Vitor. Alfa Romeo Alfa Bravo Vitor. Alô, Papai Romeo Alfa Bravo Vitor. Confirme? Papai Romeo Alfa Bravo Vitor, agora na intenção para o pátio da geral. Gente, para o pátio da aviação geral, está livre para seguir Alfa e Kilo até o pátio 3, Alfa Bravo Vitor. Alfa e Kilo até o pátio 3, Bravo Vitor. 3-4, mantém um ponto de caraguate para decolagem. 3-4. 3-5-6-6, pista livre, autorizada a decolagem, vento 2-4-0 graus, 1-0 nós. Iniciando na 2-8-3-5-6-6. Era no... 0 no 2, outra 3-1-9-3. Parou, logo após será autorizada a sua decolagem na saída gole. Está aguardando o cruzamento do Airbus, passaria 2-2-3-0. Juliette, Bravo Delta, se desejar, pode descer para 1000 pés e permanecer ainda na rotatória, aguardando para prosseguir final para o sino 7. Positivo, tá, vai iniciar o 360 pela direita, 1000 pés na rotatória de Juliette, Bravo Delta. Fechou. Conquista, controle 1935, aciona 5014. Autorizada no 60, vitória da conquista, decola 28, agora é Valma, sendo eixo até 3000, após curva à esquerda. 5014 no transponder, controle saída 1935, 3549. Chame pronto para acionamento, 3589. Salo, Salvador, voo no 600, meia dúzia, pushback acionamento. 600, está pronto, cópia? Autorizado a alinhar e manter a posição, CAP 028. Ali mantém 28, TAN 3834. Bom dia, TAN 3566. Para o perfil da Aron. 600. Natal 410, outro Zulu 10, pista no 8, mantém a proa até 3000, após direita Aron e par. 1935, o controle 5567, transponde agora 600, tá pronto para o pushback e o acionamento. 410 ao nível, a pista em uso 28, aguarde para acionamento e pushback, o número 00. 410, pista 28, aguardando. 3507, boa tarde, não ouviu, então a gente se enganou, agora a gente está na prova 030, subindo, cruzando 31 para o 190. Sim, então saída Aron Transição Melim, suba nível 190 para 3566. Aron Melim 190 3566. E o TAN 3193 está voando o ZAN, evitar uma formação aqui à esquerda. TAN 3193. Passarinho do B 230, decola ao 09, controle 119 decimal 35. 1935, boa. Qual seria a melhor razão para essa? 2000 pés, TAN 3566, informa o tráfego no momento 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível, cruzando o nível 055, mas é o nível 065, TAN 3566. Afirmativo, vai manter 2000 pés, pode voar para o Aron? Mantenha a saída, vou indo para o Aron, TAN 3566. Vou na Aron, 3566. Controle Salvador, é o passageiro 2230, câmbio. Passageiro 2230, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 180. Gole 180, assim que possível, direto vitória da conquista. Sim, se é autorizado, direto vitória da conquista, passageiro 2230. Direto vitória, é o passageiro 2230. Azul 4089, estamos sempre recebendo na sequência 13325, ou TN1288. 3325-288, boa tarde. Mike Echo Delta, decolada aos 1-1, controle 1-9, decimal, 35, Mike Echo Delta. 119-35, Echo Delta. No centro Recife, na frequência 1-2-8-5, alterno 2-5-4-5. Control, Mike Echo Delta.